A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Nós enviamos para vocês a mensagem do Apocalipse da missionária Vivian. Aliás, uma das mensagens que eu ouvi sobre o capítulo 14 ao longo de toda a minha vida, com mais profundidade. E uma das mensagens mais abençoadoras. Não ouvi tantas mensagens assim, porque não é muito comum que as pessoas ministrem sobre o Apocalipse, mas já li vários comentários. E somando as mensagens e os comentários, essa realmente foi uma ministração de extrema graça de Deus, de grande bênção de Deus, e eu louvo a Deus, então, por Ele ter ministrado para nós através dessa palavra e através da vida da missionária. Você observou que essa semana nós não enviamos outras mensagens de outros livros. Nós vamos permanecer com um capítulo do Apocalipse uma vez por semana, que é a disponibilidade que a missionária tem por causa de todas as suas atividades de estudo e trabalho. E também vamos, enviar novamente outros estudos nos dias em que ela não enviar. Mas essa semana tiramos para cuidar, da faculdade de teologia. Era um tempo importante para organizarmos. Já está pronta a primeira aula, já temos a orientação da conta corrente e outras coisas mais, aproveito para convidar você a participar desse processo acadêmico que vai ser feito na sua casa. E você vai estudar em casa, vai ouvir a aula em casa e depois vai mandar um trabalho sobre aquela matéria. Não desista, aprofunde-se. Cada vez mais nós precisamos de pessoas preparadas para abençoar as pessoas. Quero mencionar também, os pedidos de oração. Nós vamos orar daqui a pouco. E muitos irmãos nossos estão passando por enfermidade. Pastora Renilda, Wilcinho e outros irmãos podem estar passando por enfermidade. Nós vamos orar para que essa peste que tem assolado o mundo, parte daquilo que tem que acontecer antes da manifestação da iniquidade, plena manifestação, através do anticristo, da besta, do falso profeta, e também antes da volta de Jesus. Isso é parte, mas enquanto isso, nos cabe orar também e pedir que o Senhor nos dê escape nessas situações. Alguns amigos, o Senhor, amigos que creem, que deram a sua vida para Jesus, já foram recolhidos, mas há centenas, para não dizer milhares, de pessoas que ainda precisam de oração. E destaco também, nesse dia, antes de orar, a criança falando com Jesus, uma criancinha falando com Jesus, que o nosso irmão França mandou, e essa criança nos ensina a falar com ele, a pedir, esperar e ouvir, como ele postou. Logo a seguir, depois da oração, eu quero deixar uma brevíssima palavra pastoral para encerrarmos as 10 unidades, desse resumo sobre resistência e resiliência. Só que hoje vai ser com uma palavra pastoral, não um resumo do livro, mas uma pequena palavra pastoral que eu preparei para a nossa edificação, e depois nós vamos dar continuidade ao nosso curso de liderança com outro material. Lembrando a você que toda primeira sexta-feira, ou todo primeiro final de semana, melhor dizendo, todo primeiro final de semana de cada mês serão temas teológicos, também para que nós saiamos da papinha, da comidinha, mas aí, nesse caso, para a infância cristã, e temos que aprender muito com as crianças, porque delas é o reino, mas não podemos permanecer como crianças na fé, agitadas, correndo de um lado para o outro, e correndo perigo também. Porque quando somos crianças na fé, somos facilmente iludidos, enganados pela astúcia de homens que conduzem ao erro. Efésios, você vai encontrar esse texto. Efésios capítulo 4, versículo 13 a 15. Agitados, meninos agitados, que correm de lá para cá e que são suscetíveis a enganos doutrinários e podem cair em ciladas. Você precisa, e eu preciso, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pela vida de todos os irmãos que fazem parte desse grupo. Claro que nós oramos por todos os irmãos, e na bênção final oramos por todos os irmãos espalhados sobre a terra. Mas agora, especificamente, pelos irmãos que fazem parte desse grupo, oramos pedindo que o Senhor sare os irmãos, se essa for a tua vontade. A nossa vontade é essa, para que eles possam continuar o testemunho de santidade em seus locais de trabalho, em suas denominações. Ensina-nos, como nós vimos no vídeo, a pedir a Jesus, a esperar em Jesus e ouvir em Jesus, como o Senhor nos falou. Consola também, de modo particular, a família Gama pela perda do tio Wilson. Consola a todos, Senhor. É perda temporária, sabemos, um piscar de olhos, onde ele já foi dormir na nossa frente, e logo nós iremos dormir também e aguardar o dia da ressurreição final, onde viveremos eternamente com o Senhor. Mas enquanto isso, consola a família, os amigos dos seus filhos, consola o nosso coração, porque estamos quebrantados com isso. Nós oramos pedindo a tua graça, pedindo a tua cura, pedindo o teu revestimento, pedindo a tua presença, pedindo a tua ajuda e, ao mesmo tempo, pedindo a tua capacitação para que nos tornemos cada dia mais resistentes ao diabo, para que ele fuja de nós, e resilientes, de tal maneira que nós consigamos permanecer firmes na fé, na certeza de que o melhor de tudo é que o Senhor está conosco. Oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, vou compartilhar com vocês uma breve palavra sobre Jesus, fechando esse ciclo de 10 encontros sobre o tema resistência e resiliência. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que Jesus tinha muita clareza quanto ao objetivo. Veja, ele esperou 30 anos na casa dos seus pais para então iniciar o seu ministério. Esperou atingir uma idade adulta, mas o mais importante ali nos 30 anos não é uma questão da idade adulta. Os 30 anos representava a idade que alguém poderia assumir o sumo sacerdócio. E como Jesus é o sumo sacerdote das nossas ofensas, ele esperou 30 anos para cumprir a palavra do Senhor. Depois, quando uma sirofenícia foi buscar ajuda, ele até a abençoou no final da história, a maioria de vocês lembra, mas ele tinha claro o seu objetivo e ele disse a ela que não era bom tirar a comida dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ele veio para fazer o trabalho em Israel. Ele não saiu das fronteiras de Israel, a não ser quando os pais o levaram como bebê lá para o Egito, por causa da perseguição de Herodes, mas eu me refiro agora já ao ministério de Jesus. Ele vinha da Judéia, até a Galiléia, aliás, da Galiléia, onde cresceu em Nazaré, até a Judéia, ao sul, e voltava do sul ao norte, até a Galiléia. Ele tinha um objetivo definido e se manteve fiel a esse objetivo. Se você quer ser um líder usado por Deus, você tem que pedir ao Senhor a orientação clara, e ele ministra ao seu coração através da palavra dele. Ele ministra ao seu coração. claramente qual é o objetivo que o senhor tem para mim. Você deve perguntar. Quando é um grupo, qual o objetivo que o senhor tem para nós? E tendo claro esse objetivo, como Jesus, ele ficando ali na casa de Israel, não saiu para trabalhar com gentios, como o apóstolo Paulo já teve um outro objetivo, plantar igrejas e anunciar o evangelho já para os gentios. E os apóstolos já foram, os não judeus. Gentios são os não judeus. Mas Jesus veio para ministrar na casa de Israel. Então ele tinha claro o seu objetivo. E tendo claro ainda esse objetivo de ministrar para a casa de Israel, ele preparou durante 2/3 dos 3 anos do seu ministério, ou cerca praticamente 2 anos do seu ministério, ele dedica exclusivamente aos discípulos, para garantir o processo de multiplicação, tanto Israel, em Israel, como depois da sua morte, já depois do advento do Espírito Santo no Pentecostes, para que os apóstolos fossem revestidos, eles pudessem então realizar a obra. Para que fossem aos confins da terra e o Evangelho chegou até nós. Então, Jesus gastou 30 anos esperando para atingir a idade de sacerdote. Sacerdotes podiam trabalhar, sacerdotes levitas trabalhavam de 30 a 50 anos. Dos 30 aos 50. Depois faziam parte do. Colégio de sacerdotes, eram membros do Sinédrio, mas já não estavam na ativa, realizando sacrifícios, a limpeza e outras coisas mais. Dos 30 aos 50 anos, é isso que está estabelecido na Torá, é isso que foi estabelecido no Pentateuco, que é a nossa primeira matéria na primeira semana de março. E ele aguardou. Aí separou 3 anos para realizar o seu ministério. E dos 3 anos, ele gasta 2 anos capacitando líderes. Ou seja, 2 anos, 2/3 do seu ministério formando os discípulos. E 1/3 do seu tempo ele atende a demanda que vinha até ele, ministrando também a palavra, tem o Sermão do Monte, tem as curas de enfermos, tem o enfrentamento dos religiosos, tudo mais que Jesus realizou, ele realizou em 1/3 do tempo. É claro que as coisas não aconteceram assim, né? Jesus, vamos ficar 2 anos aqui com os discípulos, depois, não, o aprendizado dos discípulos foi acontecendo em meio a toda essa circunstância. Eles aprendiam quando ele pregava, eles aprendiam quando ele curava, eles aprendiam quando pescavam juntos, eles aprendiam quando enfrentavam os sacerdotes que se opunham, quando enfrentavam a resistência, mas a atenção principal de Jesus durante 2/3 do seu tempo, isso que é importante, a atenção especial de Jesus durante 2/3 do seu tempo era a formação dos discípulos. E a atenção especial de Jesus durante 1/3 do seu tempo, isso é fácil de você verificar. Olhando os evangelhos sinóticos, os 3 primeiros do Evangelho de João, e estudando os comentários também, você vai perceber isso. Em todas as situações, depois os discípulos param para perguntar, ou quase todas, param para perguntar o que isso significa, e Jesus explica, e Jesus, todos eles vivem juntos ali durante os 3 anos, ou seja, foi uma formação intensa. Por quê? Por causa do objetivo. Muitos líderes extremamente abençoados, poderiam ser mais abençoados, mas são revestidos de dons por Deus. Tem um dom natural de liderança que o pai concedeu quando eles nasceram. Eles não alcançam muito êxito porque eles não sabem exatamente qual é o objetivo que está à sua frente. E porque não tem claro o seu objetivo, fazem dezenas de atividades e até se perdem em meio a tantas atividades, se desgastam, se estressam e não alcançam lugar algum, porque quem não tem objetivo, qualquer coisa serve. E como qualquer coisa serve, realizam muitas atividades, mas não chegam a lugar nenhum, porque não partiram para lugar nenhum. O que me faz partir para algum lugar é o meu objetivo. Se eu pretendo ir à praça na minha cidade, esse é um objetivo de deslocamento. Então eu preciso me deslocar até essa praça. Chegando lá, eu alcancei o meu objetivo. Use esse exemplo para toda a sua vida. Em segundo lugar, Jesus teve estratégia. Então, além de ficar os 3 anos na casa de Israel, focando nos discípulos e atendendo a demanda da casa de Israel também em 1/3 do seu tempo, mas na verdade em todo o tempo, em todo o tempo, só que sempre separando uma parte especial do dia, da noite, para explicar aos discípulos como eles deveriam ser e o que eles deveriam fazer. Tudo aconteceu junto. Mas Jesus acaba gastando 2/3 com os discípulos e 1/3 com os outros todos. Até parece uma falta de boa estratégia, porque você fala assim, o homem foi chamado, foi enviado por Deus, o Filho de Deus se fez homem, se fez ser humano, para dividir a história em antes dele e depois dele, para salvar toda a humanidade. Ele tem que ter uma estratégia. E ele gasta todo esse tempo só no território de Israel. E dentro do território de Israel, ele gasta 2/3 do tempo especificamente com os discípulos. Ah, isso está errado. Muita gente poderia pensar, ele teria que buscar uma forma de comunicar, os meios de comunicação da época. Ele teria que sair correndo de um lado para o outro, mas ele não era menino. Ele tinha uma estratégia certa. E nós, em segundo lugar, precisamos ter estratégia certa. Se é no estudo, você tem que ter uma estratégia certa. Você que vai fazer teologia agora conosco, você tem que ter uma estratégia certa. Vai estudar Pentateuco? Centralize a sua atenção no Pentateuco. Se é no trabalho, tem que ter uma estratégia certa. Se é um tempo com a família, tem que ter uma estratégia certa. Se é um projeto da igreja, tem que ter a estratégia certa para alcançar o objetivo que a igreja está propondo dentro da orientação de Deus. Em terceiro lugar, é preciso ser consistente. Pessoas resilientes têm objetivo claro, tem uma estratégia para alcançar esses objetivos. Jesus, por exemplo, usou a estratégia de formar multiplicadores. Primeiro atender a casa de Israel e cumprir a profecia. Porque é de Israel que veio toda essa história. Essa história começa em Israel, lá com os patriarcas. Então é necessário que essa mensagem começasse, essa boa nova, essa boa notícia, começasse pelo povo de Israel. E depois o povo que seria enxertado nesse processo todo, na videira, que é Jesus, no reino, que eram os gentios. Ele começa por ali e forma multiplicadores. Agora, Jesus era consistente, ele era o Logos, mal traduzido para o português, criminosamente traduzido para o português como verbo. E domingo após domingo, terça após terça, quarta após quarta, na igreja, quinta após quinta, seja quem for, na escola dominical, domingo após domingo, ou outras pessoas que têm escola sabática, outras denominações, os adventistas, escola sabatina, dizendo, declarando, né, no princípio era o verbo estava com Deus. Vou até fazer uma sugestão, irmãos. Você pode fazer uma variação. No próximo final de semana, você diz: no princípio era o substantivo, porque Deus, né, também é um nome, então é um substantivo próprio. No outro mês, você diz assim: no princípio era um adjetivo. Aí você qualifica tudo aquilo que o Senhor pertence. Aí depois você fala sobre outros elementos, né, adjuntos adverbiais. Você pode usar verbos transitivos, verbos intransitivos. Logos não é verbo. Essa tradução é criminosa, é absurda. E por falta de zelo dos nossos líderes, ninguém faz nada. E dos líderes das denominações, Logos não é verbo. A tradução para Logos não é verbo. Logos é um conceito que João já dominava. Quando ele diz no princípio era o Logos, ele está falando no princípio era a razão criadora de Deus. No princípio era a palavra que traz à existência coisas que não existem. Logos é um conceito, é a razão que dá sentido ao universo. E essa razão, quando não havia nada além do próprio Deus, só Deus era, é e há de vir. Quando não havia nada além do Senhor, então o Logos de Deus, a razão de Deus, o poder da palavra de Deus, a razão ordenadora, porque o universo tem uma ordem. A razão ordenadora, a razão criadora, a razão delimitadora, a razão também, por outro lado, infinita, é todo um conceito. No princípio era Deus. E a razão e a palavra do Deus do universo, disse: haja e houve luz, e virou gente, e habitou entre nós. Eu já ouvi pastores dos mais abençoados repetindo esse absurdo, essa aberração. Aí alguém vai procurar lá no dicionário: ah, o senhor está errado. Porque a tradução no dicionário diz que a palavra logos pode ser traduzida como palavra, como verbo. Meu irmão, eu não estou falando da tradução do vocábulo, eu estou falando do que João estava dizendo. João, eu afirmo a vocês, estava tratando com o conceito, só o conceito faz sentido. Para a sequência do que o João diz, do que o apóstolo João diz, só o conceito. Senão, você tem que usar, se for usar verbo como uma explicação do significado da palavra logos, então eu recomendo, use no mês que vem adjetivo, no outro mês adjunto adverbial, no outro mês verbo transitivo direto, no outro mês verbo intransitivo, pelo amor do nosso Senhor. Nós estamos carecendo de consistência. Consistência teórica, e isso só se adquire através do Logos, porque o Logos é o princípio da sabedoria. Ah, não, é o temor de Deus. Não, é o temor de Deus, mas esse temor vem através do Logos, do Espírito do Senhor e do Logos. Por quê? Porque é o Logos que gera a sabedoria. Logos é sabedoria, é conhecimento. Logos é razão universal. Então, irmãos, em terceiro lugar, eu quero dizer a você, Jesus mudou a história em antes dele e depois dele, sem agora detalhar a questão de ser filho de Deus, porque ele era consistente. Seja o que você for fazer na vida, seja consistente. Em quarto lugar, seja competente, tenha poder, porque competência significa com poder, com possibilidade de. Do latim potere, com potere. Tenha competência, tenha poder e autoridade. Como que eu posso ter poder e autoridade, pastor? Você só pode ter poder e autoridade através do Logos, que é o Filho, e você só pode ter poder através do Espírito Santo de Deus e do Pai, da Trindade excelsa. Tenha poder e autoridade. Tenha poder e autoridade para realizar a obra que lhe está proposta. Você só pode ser resiliente se tiver competência para aguentar a escalada da montanha. Senão, nos primeiros metros, quando começar a congelar o seu corpo, esfriar o seu corpo nos lugares gelados, você não vai aguentar e vai desistir. Falando em escalada de montanha, em quinto lugar, além de poder e autoridade que vem de Deus, você precisa ter bons amigos. Alguém resiliente precisa fazer bons amigos. E o que são bons amigos? São pessoas que estão com você na hora da grande alegria e na hora da grande dor, na hora da grande tristeza. Construa bons relacionamentos. Construa vínculos de amizade, porque isso é que pode ajudar você a ser resiliente. Jesus investiu em formar bons amigos. Tá certo que os bons amigos, na hora lá da perseguição da cruz, fugiram, se assustaram, se amedrontaram. Isso pode acontecer, uma falha dos amigos, mas Jesus os perdoou e logo depois da ressurreição os reencontrou e os comissionou para ir por toda parte pregar o Evangelho, batizar e fazer discípulos. Em sexto lugar, seja longânimo. É um fruto do Espírito. O que é longanimidade? É uma espécie de visão de campeonato. Não pense numa partida só. Tenha uma visão de longo prazo. E tenha paciência. O campeonato vai durar a nossa vida inteira. E você precisa de longo ânimo para suportar a vida inteira. E ao longo dessa partida toda, você vai fazer muitos gols, você vai acertar muitas vezes e às vezes você vai se equivocar, você vai errar, você pode, como diz a Bíblia, pecar, pecados conhecidos, pecados ocultos, até pecados involuntários. Mas isso te derruba durante um instante. Aí o médico entra, faz o socorro necessário para você continuar na partida e você volta para o campeonato, você volta para o jogo, você volta para a sua tarefa. Tem que ter paciência, irmão. Tem que ter paciência. Qualquer trabalho bem feito, as pessoas mais ilustres do pensamento tiveram a paciência de estudar anos e anos, décadas, para depois, às vezes, ou fazer uma descoberta sobre uma área do conhecimento, da ciência, ou se não fazer uma descoberta, aplicarem isso em aulas, ou seja, se tornarem pessoas extremamente relevantes. É necessário ter muita paciência. Isso no estudo, isso no trabalho. Às vezes a gente olha alguém que é extremamente bem-sucedido, muito, muito, muito bem-sucedido, e acha que foi da noite para o dia. Não foi da noite para o dia. Pode ter dado já alguma coisa, já pode ter partido de um patamar patrimonial, econômico bom, mas a manutenção e a expansão desse patrimônio vai demorar um longo tempo. É necessário ter paciência. Sem paciência, você não vai alcançar os objetivos. Jesus teve longo ânimo e por isso ele foi até a morte, e lá na cruz ele disse: está consumado. Ele completou a obra. Mesmo assim, depois ainda vai ressurgir dos mortos, ainda vai ficar 40 dias aparecendo para os discípulos, orientando, fortalecendo, trabalhando com eles e por outras pessoas. Ele foi visto também por outras pessoas. E depois ele subiu ao céu. E os discípulos só tiveram que esperar 10 dias até a vinda do Espírito Santo, no 50º dia após a sua morte. Paciência, irmão. Se quer alcançar grande êxito, paciência. Nesse sentido, tenha a visão de longo prazo, a visão de campeonato, mas trace metas do próximo passo. Qual é o próximo passo? O próximo passo é esse. Não adianta querer saber tudo que se ensina sobre uma matéria em um dia. E todas as matérias em um mês, não adianta. Então, qual é o próximo passo? O próximo passo é esse. Depois que você vencer essa etapa, subir esse degrau, aí você sobe o próximo degrau. Isso vai gerando em você essa longanimidade que Jesus teve. Em sétimo lugar, aprenda a suportar pressão. Desde o início do ministério, Jesus vai ao deserto, depois do seu batismo, e ele suporta uma pressão terrível. 40 dias em jejum e oração, já tinha uma pressão física, aí ele é tentado pelo diabo, que foi uma pressão terrível. E ele encontrou essa pressão durante todo o seu ministério por parte, basicamente, dos religiosos. Mas outras pessoas também, como no caso do Gadareno, que ele expulsou os demônios e as pessoas da região botaram ele para fora. É preciso aprender a suportar a pressão. Porque só suportando a pressão é que nós chegaremos a ser a imagem e a semelhança de Deus. Quando estava, você pode me dizer, quando estava indo tudo bem, veio uma pressão muito forte e agora eu vou desistir de tudo. Não desista, meu irmão, minha irmã, suporte a pressão. Você tem que suportar a pressão. Jesus suportou a pressão até o fim. E a pressão de levar sobre si todos os nossos pecados e todas as nossas enfermidades e toda a separação que o ser humano tinha em relação ao Deus, a Deus Pai, ele suportou esse distanciamento ao ponto de dizer: por que me desamparaste? Quando ele diz: por que me desamparaste? É porque naquele momento, carregando o meu pecado e o seu pecado, a minha enfermidade e a sua enfermidade, toda a maldição do pecado, toda a separação da presença de Deus estava sobre ele. E ele ficou distante do Pai. Ele que estava com o Pai eternamente, com o Espírito Santo eternamente, ficou longe deles durante aquele momento. Essa foi a pior pressão. Mas ele consumou a obra e ressurgiu. Uma pessoa resiliente suporta as pressões. Nós temos que aprender isso. Eu estou aprendendo isso. Em oitavo lugar, eu não vou gastar tempo, mas só vou dizer uma coisa a você. Eu estou falando de uma agulha num palheiro, porque esse país é um país que não incentiva a educação. Mas eu vou dizer, em oitavo lugar, estude muito. Estude muito. O Logos é a razão, é a sabedoria. É o conhecimento, é a capacidade criadora e sustentadora e ordenadora do universo. Para manter comunhão com Logos é preciso estudar muito. Estude muito. Minha avó era analfabeta e ela pedia para que nós, netos e filhas, filhos também, lessem a Bíblia para ela. Então, mesmo que você não tenha sido alfabetizado, você pode estudar pedindo para que alguém leia para você. E se você foi alfabetizado, mas como eu não estudava, em algum momento é preciso haver a ruptura, quem sabe hoje à tarde, e você dizer: acabou, agora eu vou buscar a disciplina, vou começar lendo uma página por dia, depois, quando eu aguentar, eu vou passar para duas páginas e vou grifar e vou estudar e vou sistematizar o meu pensamento, porque eu quero comunhão com Jesus. E comunhão com Jesus é comunhão com o Logos. Em nono lugar, aprenda a viver cada etapa. É o que eu disse, suba cada degrau. Tenha uma visão de longo prazo, mas aqui eu anotei depois. Aprenda a viver cada etapa. Acabei repetindo aqui. Aprenda a viver cada etapa. Não adianta começar pensando que você vai estudar. Há um tio que eu admiro muito, entre todos os tios, né, e tias, uma família abençoada, mas cada um no seu ministério, cada um no seu, na sua característica. E aprendi muito com ele. Um outro familiar que amo muito, meu irmão, aprendi muito e aprendo. É ligar e aprender. Mas eles não adquiriram o que têm do dia para a noite. Eles adquiriram ao longo de etapa após etapa, etapa após etapa. Então nós precisamos aprender a viver cada etapa. Agora, saindo do estudo para o trabalho, etapa após etapa. Vai abrir um grupo familiar? Então, abra o grupo familiar. Ah, mas só veio uma pessoa. Ótimo, irmão. Na próxima pode vir duas. Ah, o trabalho da igreja. Ah, vamos lá. Cada etapa, irmão. Em todas as áreas da sua vida, aprenda a traçar metas de curto prazo. Visão de longo prazo e metas de curto prazo e no máximo de médio prazo. Por quê? Porque metas de longo prazo geram ansiedade e geram até uma frustração. E no mundo que nós vivemos com tantas mudanças, fica difícil estabelecer metas de muito de muito longo prazo. Então, faça o objetivo de longo prazo, pregar o reino como Jesus. E estabeleça metas quantitativas e qualitativas de curto e médio, para que você não se frustre. E estabeleça metas factíveis e vá subindo, para que você também não se decepcione consigo. Isso não vai acrescentar nada. E em último lugar, aprenda que uma pessoa resiliente é uma pessoa que vai ter que pagar o preço. Eu vou usar esse termo mesmo, porque ele não é propriedade do capitalismo, nem das leis de mercado, né? É do vernáculo. Pagar, agora sim um verbo, pagar o preço. Ou seja, vai ter custo. Ah, não, mas eu fui salvo pela graça. Graça para você, querido. Ficou de graça para você e para mim. Mas teve preço, sim. Jesus pagou o preço. Então, essa ideia da graça barata, né? A pessoa, ah, não, estou pela graça, eu vivo na graça. Nós estamos na época da graça, tal. De graça para nós. Mas alguém pagou para nós, que foi Jesus. E agora, como seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, se nós queremos ser resilientes, nós precisamos entender que, seja qual for o objetivo que nós tenhamos traçado, espero que seja ser igual, ser a imagem, perdão, ser a imagem e semelhança de Jesus. Se esse for seu objetivo, é preciso pagar um preço para isso. Preço de oração, preço de leitura bíblica, preço de leitura devocional. São livros que contam experiências das pessoas, são livros gostosos de ler, mais fininhos. Depois, você precisa ler livros mais densos, mais fortes, mais sistemáticos. É preciso pagar o preço do jejum, ter um processo de esvaziamento de si mesmo para o enchimento do Espírito Santo. É preciso participar dos cultos de louvor, Porque Deus habita nos louvores, no meio dos louvores de Israel. É preciso tomar santa ceia do Senhor, é preciso se comprometer com o trabalho, do anúncio do reino. Isso tem um preço de tempo, de dedicação. Você precisa entender que só será uma pessoa resiliente se pagar o preço. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele tomou a dele e levou por nós. Agora cabe a nós tomarmos a nossa e segui-lo. Que Deus te abençoe. Espero que essa palavra pastoral, de alguma maneira, possa colaborar para o seu crescimento e para que você se torne mais resiliente e mais resistente ao diabo. Resistente também a mudanças que venham alterar a verdade bíblica. Isso você tem que ser resistente. Mas não seja resistente a mudanças secundárias, terciárias, que contribuam para a adequação da linguagem que nós temos que utilizar com a nova geração. É outra linguagem e nós temos que fazer algumas adaptações, desde que não mexa com a essência da palavra do Senhor, com aquilo que é inegociável, que é a palavra do Senhor, que é a nossa única regra de fé e prática. E que não torne a sua vida a vida de um evangélico, mas de um cristão, mas que tem uma face dúbia. Por um lado é cristão, por outro lado não é cristão. Então, isso não é possível. Ou não é? E se é, tem um caminho a seguir. E eu espero que você siga esse caminho. Que Deus te abençoe. Na próxima semana, nós entraremos com outro material. E lembre, primeiro final de semana do mês, nós traremos o tema teológico. Não será exatamente como quem cursa a faculdade, porque nós vamos dar aulas especiais, disponibilizar mais material e outras coisas mais. Fica aqui o incentivo, mais uma vez, para você se matricular. Mas, mesmo assim, eu vou trazer temas, né? Temas para o nosso aprofundamento, até quando o Senhor me permitir. Vamos orar? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Amém e amém.